você já não me ama como me amava. Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada. Raramente quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo. Olhos fechados, seu gemido quase mudo. Quase mudo. O quê? Eu sei que tem alguém na sua mente. Eu sei que tem alguém na sua... Fazendo! Fazendo amor com a gente. Fazendo amor, fazendo amor. Fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente. Você não fala mais. Quer dar sonorização? Essa é fera, essa é fera. A gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo. Olhos fechados e um gemido quase mudo. Quase mudo. Eu sei que tem alguém na sua mente. Eu sei que tem alguém na sua mente. Aí não pode. Eu sei que tem. Fazer. Eu sei que tem alguém na sua mente. Fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente. Você não fala mais, meu corpo, pra você. Oh, cadê o grande? Que coisa boa.